Bom dia, amigo ouvinte. Está no ar a sua ZYJ614, Rádio Santa Cruz AM, 1410 kHz. Uma rádio que acorda e trabalha pensando em você. Bom dia. ZYJ614, frequência de 1410 kHz. Rádio Santa Cruz AM, sempre com você. 5 kW de potência. Programa Bom Dia Sertão. Oferecimento Atacarejo Santa Rita. Preço, variedade e qualidade todo dia. Bom Dia Sertão é o programa que a Rádio Santa Cruz AM apresenta a partir de agora. As primeiras notícias do dia, a orientação certa para o homem do campo, a prestação de serviço, a participação do ouvinte, a poesia popular e a boa música sertaneja. Comunicação, Edmilson Silva. Bom dia. São 5 horas mais 2 minutos, 5 e 2 em Santa Cruz. Bom dia. Estamos começando o programa Bom Dia Sertão. Hoje é segunda-feira, 14 de março de 2022. Já estamos praticamente próximo aí da metade do mês de março. Bom dia para você que acompanha, que curte o programa Bom Dia Sertão. Você que nos ouve todos os dias, de segunda a sexta-feira, nesse horário aqui no programa. Na abertura do Bom Dia Sertão, vamos agradecer a Deus por mais um dia, vamos agradecer ao Senhor por mais um programa que estamos começando aqui pela Rádio Santa Cruz. Que Deus nos ilumine, nos abençoe em mais um dia de trabalho. Segunda-feira já é o segundo dia da semana. Sempre a semana começa no domingo. Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Venho aqui me despedir e dizer. A Rádio Santa Cruz AM apresentou o programa Roberto Carlos em Detalhes. Santa Cruz AM, sempre com você. Vem aí a próxima atração. As lojas Maré Mansa informam a próxima atração. Só sucessos. Só sucessos. Só sucesso. Muito mais música pra você. Prestes a completar 31 anos, agora no próximo mês de setembro, a Rádio Santa Cruz AM teve um momento especial na noite do último sábado, dia 17 de agosto. O que começou com um grupo de WhatsApp intitulado de Pioneiros da Rádio Santa Cruz AM, resultou num encontro que misturou recordações e emoções e juntou profissionais do rádio das mais variadas funções que atuaram durante os primeiros anos no principal veículo de comunicação da região Trairi e que deram a sua contribuição para transformar a Rádio Santa Cruz no que ela é hoje, em uma das emissoras mais ouvidas do interior do Rio Grande do Norte e de muita credibilidade. Um reencontro para matar um pouco as saudades de momentos inesquecíveis. Eu tinha sempre essa vontade, né? Fui embora daqui há mais de 26 anos atrás, né? E sempre que eu vim aqui, o tempo era muito curto para poder fazer esse contato, né? Olha, tá sendo um espetáculo para mim. Eu tô sendo sincero porque quanto tempo faz, né, que a gente não vê, é uma turma bacana. Para mim foi um prazer ter sido ainda oficializada como funcionária da rádio na época, 88, 89, e eu só saí porque passei no concurso público para professora, e até então eu estou na profissão de professora, mas eu nunca esqueci aquela experiência maravilhosa. Eu tenho, assim, muitas recordações positivas, e foi uma escola para mim. Hoje, o que eu sou no meio da comunicação, eu devo à Rádio Santa Cruz. Tudo. E eu tive uma fase áurea do rádio, ainda peguei ainda naquele processo analógico ainda, de disco de vinil, de cartucheiras, né? E que tem uma magia por trás de todos esses equipamentos. E quem pôde trabalhar naquela época, eu posso dizer assim que são pessoas abençoadas, porque tem história para contar. Na verdade, foi a minha vida, a minha entrada no rádio foi bênção de Deus, um dom que Ele me deu. E essa época era difícil, ainda era a época da fita, cassete e tal. Era um dom de Deus e também eu, assim, o cara que mais me incentivou para o rádio foi um cara chamado Salvador Nunes, que hoje está na morada do Senhor. Se hoje fosse vivo, seria um dos maiores comunicadores de rádio desse Nordeste do Brasil. Ele que me incentivou para isso. E essa é a minha história. Estou aqui hoje com a bênção de Deus. Os que fazem parte do grupo e não puderam estar presentes fizeram questão de justificar a ausência e gravaram vídeos que foram exibidos no local do evento. Na ocasião, também foi mostrado um documentário que conta a história da Rádio Santa Cruz AM, produzido pela atual redatora da emissora, Credígila Medeiros, e que faz parte da conclusão do seu curso de radialismo na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os equipamentos antigos, utilizados na época em que a emissora foi inaugurada, ajudam a refrescar a memória e mostram que o amor à comunicação, à superação e o talento deixavam de lado a falta de recursos tecnológicos que na época ninguém nem imaginava que um dia eles fossem existir. Esse vinil acabava com a gente, viu, Benício? Às vezes colocava uma musicazinha, ia tomar uma água com um pouco... Por exemplo, na música de Roberto Carlos, aí um pouco Lady Laura, aí Lady, o povo em casa. Você não sai de Lady, né? Mas era muito bom esse período aí, era dava mais trabalho, né? Aquelas gravações, para fazer aquelas gravações, mas foi realmente muito bom o período. Ó, gente, isso aqui era um cartucho, onde a gente, quando era aqui na rádio principalmente, colocava nas cartucheiras, rodava música, vinhetas, comerciais, tudo era aqui feito aqui nesse sistema. Maravilhoso. E engraçado que a gente fazia assim, ó. Para bater, para dar audiência pro pessoal em casa. É interessante isso. Todas as vezes que chegava os discos, né? Que eu ia ouvir, ia falar, nossa, essa música vai estourar. Essa música é sucesso. E realmente era sucesso. Né? A discotecária passou, ficou só programador musical. Mas assim, uma importância gigante, né? Falar da Rádio Santa Cruz é falar da minha história, né? Porque o início de tudo, passa um filme, é onde tudo começou a oportunidade que a rádio me deu. É emocionante ver, ter uma oportunidade como essa e que vai ficar marcada para sempre. E espero que não seja só hoje, né? Seja a primeira de muitas. São 3 décadas, né, de experiência com a rádio. A cada dia a gente está aprendendo, a gente está buscando cada vez mais crescer. Com pouco mais de 3 décadas, a Rádio Santa Cruz AM continua emocionando, informando e cumprindo com o seu papel. E coleciona nesses anos todos nomes que passaram, deixaram a sua marca e serão sempre lembrados. E que também servem de inspiração para os que fazem parte hoje da equipe de profissionais da rádio. E que tem a missão de conduzir esse patrimônio de Santa Cruz e da região. Que deixou de ser um sonho e virou realidade há 31 anos.